Pra falar a verdade, eu já tive a imagem que o mundo não era tão lindo assim. Desde Eva e Adão, que perderam a noção do perigo, geraram Abel e Caim. Deus sua humanidade, deveres, vaidade, o livre-arbítrio em qualquer coração. Na beleza do céu, na pureza do mel, o direito de ir em qualquer direção. Sodoma e Gomorra, do avesso da fé que renasce em Jerusalém. O fim do holocausto, da guerra do mal contra o bem. Ainda bem que contra o bem ou mal não se dá bem. Ensinamentos de Gandhi, Martin Luther King, tipo Bob Marley e Madre Teresa. E valeu o zumbi, que a imagem que eu tinha do mundo não era tão linda assim. Deus dá a mão a quem quer pão, Deus dá o chão pra quem semeia. E quando nasce a escuridão, na ausência do sol vem a lua e clareia. Hoje eu tenho a dimensão, sou criador e criatura. Pois ao ouvir essa canção, tem exemplo atual na antiga escritura. Rei da voz, me dá essa honra aí, vai. Pra falar a verdade, eu já tinha a imagem que o mundo não era tão lindo assim. Desde Eva e Adão, que perderam a noção do perigo, geraram Abel e Caim. Deus sua humanidade, deveres, vaidade, o livre-arbítrio em qualquer coração. Na beleza do céu, na pureza do mel, o direito de ir em qualquer direção. Sodoma e Gomorra, do avesso da fé que renasce em Jerusalém. O fim do holocausto, na guerra do mal contra o bem. Ainda bem que contra o bem o mal não se dá bem. Ensinamentos de Gandhi, Martin Luther King, tipo Bob Marley e Madre Teresa. E valeu zumbi, a imagem que eu tinha do mundo não era tão linda assim. Deus dá a mão a quem quer pão, Deus dá o chão pra quem semeia. E quando nasce a escuridão, na ausência do sol vem a lua e clareia. Hoje eu tenho a dimensão, sou criador e criatura. Pois ao ouvir essa canção, tem exemplo atual na antiga escritura. Deus dá a mão a quem quer pão, Deus dá o chão pra quem semeia. E quando nasce a escuridão, na ausência do sol vem a lua e clareia. Hoje eu tenho a dimensão, sou criador e criatura. Pois ao ouvir essa canção, tem exemplo atual na antiga escritura. Aquele que segue a justiça e a bondade terá a perfeição da vida. A escritura também diz: amai-vos uns aos outros como eu te amo. Eu também te amo, meu irmão.